A Sura dos Romanos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Os romanos foram vencidos. Na terra mais próxima, e eles após sua derrota, vencerão. Dentro de alguns anos, de Alá é a ordem, antes e depois, e nesse dia, os crentes jubilarão. Com o socorro de Alá, ele socorre a quem quer, e ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiador. É a promessa de Alá. Alá não falta a sua promessa, mas a maioria dos homens não sabe. Eles sabem apenas das aparências da vida terrena e estão desatentos à derradeira vida. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. E não refletiram eles em si mesmos? Alá não criou os céus e a terra e o que há entre ambos, senão com a verdade e o termo designado. E por certo, muitos dos homens são renegadores do deparar de seu Senhor. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. E não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles? Foram mais veementes que eles em força e lavraram a terra e povoaram-na mais do que eles a povoaram. E seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, mas eles as negavam. Então, não é admissível que Alá fosse injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Em seguida, o fim dos que praticavam mal foi o pior, porque desmentiam os sinais de Alá e dele zombavam. Alá inicia a criação, em seguida repete-a. Depois a ele sereis retornados. E um dia, quando a hora advier, os criminosos emudecerão de desespero. E não terão intercessores entre seus ídolos e serão renegadores de seus ídolos. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. E um dia, quando advier a hora, nesse dia, eles se separarão. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, deliciar-se-ão em horto florido. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. E quanto aos que renegam a fé e desmentem nossos sinais e o deparar da derradeira vida, esses serão trazidos ao castigo. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Então glorificado seja lá, quando entrardes no crepúsculo e quando entrardes na aurora. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. E dele é o louvor nos céus e na terra, e na noite, e quando entrardes no tempo merídio. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Ele faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo e vivifica a terra depois de morta, e assim far-vos-ão sair dos sepulcros. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. E dentre seus sinais está que ele vos criou de pó. Em seguida, ei-vos homens que vos espalhais pela terra. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. E dentre seus sinais está que ele criou para vós mulheres de vós mesmos, para vos tranquilizardes junto delas, e fez entre vós afeição e misericórdia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. E dentre seus sinais está a criação dos céus e da terra e a variedade de vossas línguas e de vossas cores. Por certo, há nisso sinais para os sabedores. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. E dentre seus sinais está vosso dormir à noite de dia e vossa busca de seu favor. Por certo, há nisso sinais para um povo que ouve. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. E dentre seus sinais está o fazer-vos ver o relâmpago com temor do raio e aspiração da chuva, e fazer descer do céu água. Então com ela vivifica a terra depois de morta. Por certo, há nisso sinais para um povo que razoa. E dentre seus sinais está que o céu e a terra se mantêm firmes por sua ordem. Em seguida, quando eles vos convocar com uma convocação da terra, ei-vos que dela saireis. E dele é quem está nos céus e na terra. A ele todos são devotos. E ele é quem inicia a criação, em seguida repete-a. E isto lhe é mais fácil, e dele é a transferência absoluta nos céus e na terra, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Ele propõe para vós um exemplo tirado de vós mesmos. Tendes, dentre os escravos que possuis, parceiros naquilo que nós vos damos por sustento, e nisso sois iguais, temendo-os com vós, vós temeis reciprocamente? Assim aclaramos os sinais a um povo que razoa. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Mas os que são injustos seguem suas paixões sem ciência alguma. Então quem guiará aqueles a quem Alá descaminha? E eles não terão socorredores. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Então ergue tua face para a religião, sendo monoteísta sincero. Assim é a natureza feita por Alá, segundo a qual ele criou os homens. Não há alteração na criação de Alá. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin. Voltai-vos contritos para ele e temei-o, e cumpri a oração e não sejais dos idólatras. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dos que separam sua religião e se dividiram em seitas, jubiloso cada partido com o que tem. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. E quando o infortúnio toca os homens, invocam a seu Senhor, voltando-se contritos para ele. Em seguida, quando ele os faz experimentar misericórdia vinda dele, eis um grupo deles que associa ídolos a seu Senhor. Para renegar o que lhes concedemos, então gozai, logo sabereis. أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. Será que nós fizemos descer sobre eles comprovação e esta lhes fala do que associam a ele? وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. E quando fazemos experimentar aos homens misericórdia, jubilam com ela, e se os alcança algo de mal pelo que suas mãos anteciparam, ei-los que se desesperam. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E não viram eles que Alá prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Então concede ao parente o que lhe é de direito, e ao necessitado e ao filho do caminho. Isso é melhor para os que querem a face de Alá. E esses são os bem-aventurados. E o que concedeis de usura para acrescentá-lo com as riquezas dos homens, não se acrescentará junto de Alá. E o que concedeis de az-zaká, querendo a face de Alá, ser-vos-á multiplicado. Então esses serão os recompensados em dobro. Allah, الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Alá é quem vos criou e deu-vos sustento, em seguida dar-vos-á a morte, depois dar-vos-á a vida. Há de vossos ídolos quem faça algo disso? Glorificado e sublimado seja ele, acima do que idolatram. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. A corrupção apareceu na terra e no mar, pelo que as mãos dos homens cometeram, a fim de ele fazê-los experimentar algo do que fizeram para retornarem. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Diz Muhammad, caminhai na terra e olhai como foi o fim dos que foram antes. A maioria deles era idólatra. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Então, ergue tua face para a religião reta, antes que chegue um dia para o qual não haverá revogação de Alá. Nesse dia, eles se dividirão. من كفر فعليه كفره وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ. Quem renega a fé, sobre ele pesa sua renegação, e quem faz o bem, esses preparam para si mesmos o caminho do paraíso. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Para que Alá recompensem os que creem e fazem as boas obras com seu favor. Por certo, ele não ama os renegadores da fé. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. E dentre seus sinais está que ele envia os ventos por alvissareiros, e isso para fazer-vos experimentar de sua misericórdia, e para o barco correr no mar por sua ordem, e para buscardes de seu favor e para serdes agradecidos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. E com efeito, enviamos antes de ti mensageiros a seus povos, e chegaram-lhes com as evidências. Então, vingamo-nos dos que foram criminosos, e foi dever que nós impendeu socorrer os crentes. Allah, o que يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Alá é quem envia o vento e este agita nuvens. Então, ele as estende no céu como quer e fá-las em pedaços, e tu vês sair a chuva de dentro delas. E quando ele alcança com ela a quem quer de seus servos, ei-los que exultam. E com efeito, antes de fazê-la descer sobre eles, estavam emudecidos de desespero. Então olha para os vestígios da misericórdia de Alá. Como ele vivifica a terra depois de morta, por certo, esse é quem dá a vida aos mortos, e ele sobre todas as coisas é onipotente. E se lhes enviamos vento prejudicial à seara, e a veem amarelecida, certamente permanecem depois disso ingratos. E por certo, tu não podes fazer ouvir aos mortos, e não podes fazer ouvir aos surdos a convocação quando te voltam as costas, fugindo. E tu não podes guiar os cegos, desviando-os de seu descaminho. Não podes fazer ouvir senão a quem crê em nossos sinais, pois são muçulmanos. Allah, o que خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Alá é quem vos criou de fragilidade. Em seguida, fez depois de fragilidade, força. Em seguida, fez depois de força, fragilidade e cãs. Ele cria o que quer. E ele é onisciente, o onipotente. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. E um dia, quando advier a hora, os criminosos jurarão não haver permanecido nos sepulcros, senão uma hora. Assim, distanciavam-se eles da verdade. E aqueles aos quais fora concedida a ciência e a fé dirão: com efeito, lá permanecestes, conforme está no livro de Alá, até o dia da ressurreição. E este é o dia da ressurreição, mas não sabíeis. Então, nesse dia, as escusas não beneficiarão aos que foram injustos, e eles não serão solicitados a nos agradar. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos. E se lhes chegas com um sinal em verdade, os que renegam a fé dirão: vós não sois senão defensores da falsidade. Assim, Alá sela o coração dos que não sabem. Então pacienta, Muhammad, por certo, a promessa de Alá é verdadeira. E que te não abalem os que se não convencem da ressurreição.